Muitas estradas, várias direções. Em cada casa, uma varanda iluminada por histórias. Em cada história, mil personagens com ideias que colidem-se e tornam-se rivais. Uma das outras. Tantas doutrinas, há que confusão. Em cada esquina, é um discurso diferente sobre a mesma opinião. Mas como pode ser um Deus que nunca muda, variar tanto assim? Mas um dia tudo isso vai ter fim. Eu espero o dia que a verdade virá. Outra vez ela virá. Então enfim virá a verdade em pessoa. Desatando os nós, embaraçando as mentes que foram confundidas por palavras, palavras malditas que criaram imensas feridas nessas almas. Então enfim virá a verdade em pessoa. Embaraçando as mentes que foram confundidas por palavras, palavras malditas que criaram imensas feridas nessas almas.